A contagem regressiva já começou. Está chegando sábado 2 de junho, a festa mais esperada, como você nunca viu. Aniversário do DJ que fez história. DJ Juninho Pop. E mais uma vez, o Planeta Show será palco deste grandioso evento. Cobertura Super Pop Live. Pop Som, Mauro Som. É a atração nacional. Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. MC Loma. É mais um show que vai entrar para o marco da família Pop. O planeta nunca mais será o mesmo. Bora, meu águia de fogo! Consigo controlar, vou dançar, curtindo o som do Águia de Fogo, amor. DJ Alice a tocar e Juninho a metralhar os nossos corações com lindas canções. É bom estar aqui, te quero só pra todo mim. Todo mundo levanta a mão, todo mundo levanta a mão. Faz o S, levanta a mão, faz o S. Pro céu e faz o S, joga a mão pro céu e faz o S, joga pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro. Tá bonito! Eu quero ouvir a galera cantar essa parada aqui! Tom, tom, tom. Tomi! Como no filme, tudo aconteceu. Te dei um beijo. E depois? Depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços. Só quem viveu esse tempo vai cantar agora. Meu Deus, por que ela vocês, razão? Não quero ouvir. A distância que faz gritar seu nome. Tá bonito! Toda a galera lá de Jambuaçu, Isaías Lima, Núbia Monteiro, Eric Costa, Camila Nascimento, a todo mundo no pó. Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do rock, deixar o som me levar e na batida. Por aqui, Nandinho Venera, William GG, Vitinho da TF, tá todo mundo no rock doido. Com a galera do rock, deixar o som me levar e na batida do novo príncipe. De fogo! Como uma águia, sobrevoei rumo ao infinito. Dizeis Ellison e Juninho, e o águia de fogo me. Vamos, Romarinho, pressão! Vinte embora pra ir na peça! Sobrevoei rumo ao infinito. Bora, Lucas Araújo, tamo junto, papai sempre! E o águia. O Marcelinho Lineal, o Bruno da Vilma! Amor. Todo mundo no Pop Live! Pra contemplar. as lembranças vou esquecer. Tô pro super live, pop com live, você live. Ouvindo Betinho e Josimar tocar. Pode vir, tocar. Vem pro pop, vem Alice Juninho a com. Daqui a pouquinho eu junto com a família vou. Do Irandinho. O águia de fogo que vai subir. Subir, subir, subir, subir, subir, subir, subir, subir, subir, subir. Dinâmico, passar de moral. Vamos fazer amor, eu sei que você me deu. Renan do Grau, também tá ali comigo. Olha o Caleb Uri, o Dalto K, Bruno Frango, a Joyce também de Marituba. Tá aqui no Águia de Fogo, obrigado. Um abraço do teu brother, do Mix. Falou, Michel do Grau! Jogar na rede pra te dar o meu calor. Eu te deito no chão. O meu maninho Temer, o negão do crediário. É nóis, meu brother. O bandoleiro, o da carreta do Águia de Fogo. Alô, bandoleiro. Castanhal, velho! Eu vou mostrar também que eu te... Amigo Marinsova, o Moro Barra, os caras tão arrebentando! Quando vou... Ali pesa! Rogério, tá todo mundo! A Michelle! E aí, Netinho! Machuca o coração do Paulinho da equipe nós, Maninho. Ele, o Clebinho, a Tati, o Cleudo. Tá toda a galera, brother, curtindo. As marcantes que foram. As marcantes que foram sucesso. Fiz de tudo por você. Minha vida te entregou. Olha por ali o Iguinho das Teses. E a primeiríssima dama. Alcineia Silva, toda a galera de Igarapé, a sua! Os sonhos e planos pra nós dois, diz que não vai mais. Amor, preciso ter você aqui comigo. E quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima, todo mundo! Dá-lhe um soquinho no céu, dá-lhe um soquinho assim, vai, vai, vai! Vai, vai, vai, vai, vai, chama ela. Bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem. Feita pra você. Parceiro, velho! Te liga nesse som aí, meu irmão! Não consigo acreditar que tudo acabou. Enfim, vou ser feliz com o meu... Bora endoidar! Bem, eu me sinto bem, ao contrário de... Olha as marcantes! Quem me enganou, me fez sofrer, não amo mais. Você não quer mais, bandida? Sai, não quero mais você, vem te entender. Eu já tô em outra, tô no super dinâmico, o mega preferido do Pará. Tudo tem um limite. noite, o meu acabou. Falou, Rony, boa sim! Toda a galera da Marquinha. Me ama, e também me ama. Maquininha! Obrigado, toda a galera da Maquininha. Dinâmico vai. Abraço pra essa galera. Genetinho popular, tô curtindo com meu novo amor. Esse som que é um show, super dinâmico vai tocar. Comigo, Nenê, alimentos, alinhamentos e balanceamentos. Alô, Bruno da Vilma, também tá comigo! Pega o moleque, a família Humildade de Garapé-Açu tá em peso. Abraço pra vocês, obrigado, Humildade de Garapé-Açu, fortalecendo aqui no Pop Live. O Águia de Fogo vai pra cima do operário! Chope periquita, faz o sinal em cima. Faz o sinal da periquita em cima. Faz o sinal, faz o sinal, faz o sinal. Faz o sinal, faz o sinal. É chope periquita. É chope periquita. É chope periquita, periquita. Todo mundo fazendo. É chope periquita. É chope periquita. É chope periquita, periquita. É chope periquita. Que vai começar, maninho! O maior voo da América Latina! Aqui do meu ladinho, meu maninho, DJ Alisson! Juninho! Nandinho Pressão! Vai começar! Joga pra cima, pra cima! Galera do Papão, joga pro céu, joga pro céu, joga pro céu! E dá-lhe na palma da mão, dá-lhe na palma, dá-lhe na palma! Peraí, peraí, peraí, peraí! E a galera do Leão Azul, galera do Remo, joga pro céu, dá-lhe na palma, dá-lhe na palma, dá-lhe na palma! Bora sacudir, galera do Azul! Bora endoidar! Pra endoidar! Toma toma, toma, toma, toma, toma, vai, toma, toma, vai, vai, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma. DJ Tom Mix é bom, quando ele entra o som é dobrado. DJ Tom Mix é bom, quando ele entra o som é dobrado. E quem tá feliz, joga pra cima, joga pro céu, a mãozinha, tudo pro céu, tudo pro céu, tudo pro céu. Estoura geral, geral, põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Vem zumba todo lado, vem zumba todo lado, vem zumba todo lado, vem zumba todo lado, vem zumba todo lado, vem zumba todo lado, vem zumba todo lado, vem zumba todo lado, é pra zumba todo lado, vem zumba todo lado, vem zumba todo lado, vem zumba todo lado, vem zumba todo lado, vem zumba todo lado. E o meu brother é jogador Leandro Cearense, vem bem comigo! Tô com DJ Tom Mix e ninguém fica parado. Tô com DJ Tom Mix e ninguém fica parado. E ninguém fica parado. E ninguém fica parado. Parado, parado, parado. O que pensa que eu sou? Se não sou eu, diga, vai. Sou embora, não insista. Mas eu quero ouvir bem alto aqui, são velho. São amores. Bem. Amores que matam. Amores que ferem. Amores que dói. Amores que amagam. Joga pro céu, que é do Flamengo. Joga pra cima, que é do Flamengo aí. Joga pro céu, que eu quero ver quem é do Corinthians. Quem é do Palmeiras. E quem é do Super Pop. Eu quero ouvir, galera, pé, subir alto. Amor, eu sei, te magoei bem. Mas vamos tentar conversar. Obrigado, meu parceiro Clebinho. Sassá. Reconcilie. Físico. E não mesquita. Te amo tanto. Me custa tanto. Me decente. Clebinho Melo. Obrigado, irmãozinho. Falou Marcelo no DNA. Bruno da Vilma. Lucas Araújo. E quem sabe vai cantar, hein? Eu só te peço. Já! Vai mamando, vai mamando aí, piranha. Vai mamando, vai mamando, vai mamando aí, piranha. Vai mamando, vai mamando, vai mamando aí, piranha. Vai mamando. Toma, toma, vai com o bumbum, vai! Esquerdinha! Bota pro outro, mulher! Hey! Toma! Toma! Olha o Miguel, o Cleitinho do Pará também tá por aqui comigo. Super abraço, meu brother! O Alex e Bruno e a sua primeira dama aí dos garotos mal falados de Garapé Azul! Falou, Netinho do Dinâmico! Bora, Nando! DJ Moisés também tá por aí, DJ Iago! Vai, meu águia! E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E que não te olha pra chegar em casa, por favor? Bota a mãozinha lá pro céu que eu quero ver. Só que não te olha pra chegar em casa. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Maria do Bairro. Toma! Mandando beijo em Vitor. Toma essa pressão, danada! Alô, Timeson! O negão do crediário! Um abraço do seu brother Tom! Tomi! Eu vou deixar você partir. Abraço bem pro Filipinho 5G do Pop, ele e a primeira dama Pimentinha, moleque. Se você não vou lembrar, você é a página virar. Ficha, ficha 28 do pau, eu vou ficar. DJ. Começar e de você não vou lembrar, você é a página virada. E com a equipe, ficha, ficha 28 do pau, eu vou ficar. Ouço o som da floresta, ouço asas batendo e todo mundo em alerta. Vejo os olhos abertos, vejo garras brilhando, vejo o bico surgindo, é o águia gritando. Chegou o pop das equipes respeitada, levanta a faixa e o pacote de gelada. Chegou o pop e hoje tem festa no ninho, com Alice e Juninho, Tomix e Nandinho. Chegou o pop das equipes respeitada. Os cara doido, as pique tem doida quando vê os cara doido, as pique tem doida quando vê os cara doido, quando vê os cara doido, quando vê os cara doido, toma, toma, toma, toma, um, dois, três, estoura essa parada doida. É bagulho doido aqui no operário. Abraço pro Neto, o Mergulhão, o Robert da Saveiro, o Mal Falada, o Alisson também do Vatapá Saúde. Um abraço, meu brother! Alô, Tati! Lá no Tropical, alô, Cleudo! Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade, um desespero não dá mais. O meu grande amigo Paulo Vitor também tá na parada. Valeu, Paulo Vitor! Não dá mais pra esperar, o tempo castiga, eu preciso te encontrar. Dum, dum, dum, dum, dum. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha eu aqui no escuro. Super abraço aqui pro meu grande amigo Matheus do Corolla, o China. Alô, Matheus, você. E também a primeira dama, Camila. Alô, Vitor. Alô, Rúnia. Olha bem pra mim, amor. Olha o Silvano do bingo do Silvano também. Joga pro céu, joga pro céu, joga pro céu. Tá ali na palma da mão. Vai, vai, vai. O bagulho pega fogo. Pra cima que eu quero ver quem tá solteiro, joga pro céu, joga pro céu, e agora treme tudo. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, Nogueira, tá por ali comigo, valeu maninho. Você e toda a galera, valeu mesmo pela fronteira. Alô Marcelinho, bora Bruno da Vilma. Lucas Araújo, tá de fronteira com a gente, né maninho? Olha o Léo Marley, um dos garotos mal falados. E a primeira dama, Gil. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas... Chega aqui comigo, Netinho. Também, suas amigas Pontiane. Eu vou comer também. Peraí, peraí, peraí, peraí, na moral. Quem tem amigo fresco aí, dá um grito que eu quero ouvir. Aponta pra ele agora. Aponta pra ele agora. Aponta pra ele agora. Aponta, do nada. Agora, viu? Toma! Faço tudo pra te ter. A qualquer distância eu vou te ver. Por quê? Porque você vai ser minha mulher. E os irmãos Danilo e Daniel do DVD. Toda a galera de Mãe do Rio. Alô Rodrigo, alô Fabinho. E o bebê lá de Jambuaçu. Meu pai também. Obrigado, Léo. Você, o Júnior Mala. O Patrick da facção do canal. Alô Maécio. Estou sem, mas vou ter também. Sou teu amado, teu namorado. E aí, cabeção pro mundo! Eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Com esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casar. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Com esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casar. Ele é certinho pra casar. Libera essa parada, maninho. Imaginei você tão lindo assim. Não é sonho. Elas gostam do quê? É real. Quero ficar contigo pra valer. Vem! Te levar pra dançar com vetro. DJ Smart ganhado. A nossa canção me beija na boca e me faz viajar. E ela? Quero perder o ar. Eu vou ficar sem ar. Segura essa parada que eu vou chamar ele, o meu amigo de muito tempo, aqui em Garapé-Açu. Esquerdinha! O que, que tem pra gente aí, maninho? E a DJ do Mix tem muito agradecimento, viu? Primeiramente pro meu amigo Cabeção, viu? E também pro meu amigo Juninho Pop, trazendo mais uma vez esse show pra galera aqui de Garapiaçu, que é louca por essa aparelhagem. Quem tá gostando, bota a mãozinha pra cima aí, ó. Pai d'Égua e Domingue, tem mais uma coisa, viu? Com chuva, com crise, o Super Pop é foda, puxa a galera. E a gente tá aqui mais uma vez, viu? Agradecendo sempre a galera de Garapiaçu, Castanhal, São Francisco, Nova Timoteu, a Santa Maria, que está em peso hoje pra curtir esse mega show, essa aparelhagem que tá no coração e no sangue dos paraenses. Valeu, Domingos, obrigado pelo espaço. Quero só convidar a galera pro sábado que vem aqui na sede do Operário. A gente tá com um evento de saudade com o Rubinho Saudade e você é o nosso convidado. Mandar um beijo carinhoso pra Bibi, está aqui comigo, toda a galera, meu amigo Bruno Aleixo, da Casa de Carne Três Irmãos. Valeu, Bruno, com a sua esposa. Valeu, Tom, um abraço, obrigado pelo espaço. Valeu, meu irmão, simbora, é pop! Tamo junto, meu brother! Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais onde o nosso amor. Vamos conectado sempre, meu brother! Aqui estou pensando em ti. Alô, Cleiton! Sinto tanto frio. O corretor tá na parada. Será que vou te esquecer? E o Leandro Cearense também tá aí, brother! Eu vou insistir. Não posso viver assim. Toda noite eu choro. É minha casa. Mas você foi chegando e foi me conquistando. E por você eu largo tudo. Qual é a parada, então? Só pra provar o gosto do teu beijo. Matar meu desejo. Eu largo tudo. Só pra sentir o teu cheiro. Te deitar no meu peito. Eu largo tudo. E aí, pezão? Essa menina dá aula, senta pra caramba, essa menina escangalha. Mas chegando no Pop Live, ela é a sensação. De chantinho bem curtinho, mostrando os sacerdos. E aí, bebê? Está aqui, novo Super Pop, com show live. Avisa todas elas, DJ. Batendo na palma da mão. Avisa todas elas, DJ. Se chegou, oh, oh, oh. Avisa todas elas, DJ Tomix se chegou, oh, oh, oh. Avisa todas elas, DJ Tomix se chegou. Avisa todas elas, DJ Tomix se chegou. E a torcida do Clube do Remo. Torcida do Leão, tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão, a torcida do Leão, e a torcida do Paysandu que tá invicto na Série B aí, quem é do Paysandu que vai ganhar a Copa Verde aí, jogar pro céu, e tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão, a torcida do Papão. Tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão, a torcida do Papão. E canta comigo. Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero. Quem sabe canta, vai. Não dá mais. Oi. Era uma briga em cima da... O Pezão tá na parada, dá de Pezão. Não dá mais. É muito pop na tua cabeça. Bora endoidar. Vai com suas amigas pra lá. Pode vir, velho. Cuidado pra ela não te dar perigo. Vamos, Neco 3D, Bruno Lopes. Tá todo mundo aqui no Ninho do Águia. Vamos, bebê. Tom Mix tá tocando aqui no live pra você. Tom Mix. Vai com suas amigas pra lá. Tem uma galera por aqui também. O Rodrigo lá de Jambuaçu. Os irmãos Daniel e Danilo. Super abraço pra todo mundo, meu brother. Vinha aqui me dá, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Super abraço. abraço vem pro Mike, o da Sarrada e a primeira do Mataí Santos. Amiga, alô, Gleice, e a Carlene. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Pagou suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui. E quem tem ciúme do namorado, bota a mão pra cima que eu quero ver. Quem tem ciúme do namorado, é? Quem tá assim, ó? Agora! Pode me tirar tudo que eu tenho. Qual é a parada, então? Pode falar tudo que já. Eu faço. Mas eu só te faço um pedido. É parado, não encosta. Pra mulher ciumenta, essa daqui, ó. Só não encosta no meu namorado. Aê, mulher! Aê! Oi, oi, oi, oi. Vai começar a putaria agora! Joga as duas mãos pro céu! As duas mãos pro céu! Agora! E doida! E doida! E doida! Sai do chão! Novinha linda que mora aqui no lado. Novinha linda que mora aqui no lado. Tá cheia de papinho no WhatsApp. Bumbum gostosão, corpo sedutor. E quem já tá chapado, joga a mão pra cima. Vem e brota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Então, senta um pouquinho. E quem tá feliz, joga a mãozinha pro céu. Joga a mãozinha pro céu. Joga pro céu. Mas eu só quero é ser feliz. Tum, tum, tum. E poder me orgulhar. Chega aqui, Mocajuba. Rapidinho, maninho. Que o pop é meu lugar. Ah. Oh, mas eu só quero é ser. Tá chegando, galera, dia 26 de maio, festão do balde. Lá na sede do Montenegro. Diamante. E os DJs do Passat Moral e mais o Braz. Alô, Fabinho de Jambuaçu. Assim, opa, opa, opa. Dá licença, moça. É o MC Smoke que tá sarrando em tu gato. Garota, ela rebola, desenrola e flexiona. Tá sacudindo, explodindo. E aí, pezão, me atende, velho! DJ Tomix, na moral, eu posso falar? Vai parado, velho! Meu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma, toma! Peraí! Bota a mãozinha pra cima, a mulher que falou que ia dormir, veio aqui pro pop! A mulher que falou pro namorado que ia dormir hoje e veio pro pop live! Joga pro céu aí! Safada, ô bandida! Diz que tá em casa e tá no baile com as amigas. Safada, ô bandida! Diz que tá em casa e tá no baile com as amigas. Tu gosta, bebê? Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro e de quatro e... Bora, Lucas Araújo! De quatro e de quatro e... Bora, Marcelinho! Bora, Bruno da Vilma! De quatro é tudo dois! Não passa nada! Que bombatão, bombatão, grandão! Que bombatão, bombatão! Ai, bombatão, meu Deus, bombatão, grandão! Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro e... De quatro e... De quatro e... De quatro e... De quatro e... De quatro e... De quatro e... De quatro e... De quatro e... Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro e... De quatro e... De quatro e... De quatro e... De quatro e... Vem pro baile! Vamos que vamos, pode chegar pra cá que vai começar o bailão, hein? Essas malandras... Assanha. Que elas querem, velho? Que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. O popinho vai tocando assim. Essas malandras, assanhadinha. Que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral. Alô, Jefferson! Favela, fica doidinha. Tudo nosso, moleque doido. Então vem sentando. Bora, Martoni! O lado rimo também tá aqui com a gente, Dani Martoni! Favela, o ritmo é esse aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta